O tema de hoje é o poder da fé. Mas o que é o poder da fé? Nós sabemos o que é fé? Alguém sabe o que é fé? A fé é uma coisa complicada. O poder da fé. A fé, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Mas eu vou dar um exemplo do que é fé. Um exemplo bem, digamos assim, simples. Simples e corriqueiro do que é fé. Nós chegamos lá na rodoviária, que hoje não é mais rodoviária, mas é o local onde se reúnem os ônibus, e nós vamos pegar um ônibus para Caxias. E nós vamos embarcar no ônibus com a nossa passagem. Quando nós estamos sentados no ônibus, nós temos que ter fé em quê? Fé em Deus, que tudo dê certo, da viagem aqui a Caxias, que nós não sejamos, digamos, assaltados, em primeiro lugar. Mas temos que ter fé em mais quem? No motorista. Fé é confiança. Fé é principalmente confiança naquele que está nos dirigindo. É um exemplo bastante simples do que é ter fé. Porque como é que nós vamos entender o poder da fé se a gente não sabe, às vezes, o que é fé? O que é fé? Um exemplo um pouquinho mais complicado para quem já andou de avião. Chega no aeroporto, você vai lá, chega naquela coisa que é aquela aeronave lá, eu sei que já andei de avião, inclusive voo internacional, é o 447, não sei o que lá, 400. Meu Deus, são 300 e não sei quantos passageiros. E tu entra lá. A primeira vez que eu andei de avião, eu vi aquela enormidade de aeronave, eles chamam de aeronave, né? E eu não dei muita bola, digo, bom, avião, todo mundo, todo dia está andando aí no céu milhares de aviões. Mas só que nesse dia aí eu tive a felicidade ou a infelicidade de pegar um voo lá para o Rio de Janeiro, que eu ia para Vitória, que eu trabalho para Vitória, eu trabalhava em Vitória. Então, eu pegava a conexão Buenos Aires, Rio, e de Rio ia para Paris. Mas só que descia no Rio para eu pegar uma conexão para Vitória. E chegou lá no Rio, esse avião aqui, ele fazia assim e assim. E ele fazia assim, e arrodeava, e fazia assim e assim. E eu, como não sabia o que era, eu nunca tinha andado de avião, e eu já tinha uma fé bastante raciocinada, sempre tive, mesmo antes de conhecer o Espiritismo, não dava bola, eu achava que era normal. Mas só que teve pessoas que começaram a se preocupar. Inclusive tinha uma turma de pessoas atrás de mim que iam fazer um comício. Na época ainda era um comício para, eu não sei para quem lá, era para um negócio de política. Aí o cara, eu vi o cara falar assim, bah, cara, é a terceira vez que ele está arremetendo na pista e não está conseguindo descer. Bom, aí mas descer é mais fácil que subir, digo, né? Eu, na minha concepção burra da palavra, né? Descer é mais fácil que subir. E aí a moça que estava no meu lado, ela começou a suar, ela começou a tremer, E ela disse, nunca aconteceu isso, eu já desci aqui nesse aeroporto aqui várias vezes. E ela começou a falar comigo sem me conhecer, eu não tinha nem dado uma palavra comigo, desde aqui de Porto Alegre. Ela parecia que nem me... Bom, não me conhecia, mas aí ela começou a falar comigo. Acho que ela começou a ter fé em mim, né? Eu? Sim, sou. Aí eu disse assim, não, mas não se preocupe, que uma aeronave dessas, ela tem todas essas tecnologias, tem lá um, dois pilotos, tem dois, três copilotos que eu vi que entraram, tem uma tripulação enorme, que é voo internacional, não é assim que vai acontecer a coisa, né? Fica tranquila. Daí a pouco pegou o avião, pegou e desceu, e acabou. Desceu e deu, né? Aí ela disse assim, ah, obrigado pela sua confiança. Mas ela estava assim, ó. Aí ela disse assim, Pai, Filho e Espírito Santo também. Aí ela tinha fé em Jesus, ela tinha fé em Deus. Mas eu nem pensei em Deus naquela época, naquela hora lá. Eu pensei na capacidade dos... Na capacidade dos pilotos, eu pensei. Porque nessas alturas aí, sei lá... Se Deus quer que caia, ele vai cair. Não tem outra coisa. Se o piloto desencarnar aquela hora lá, nós já era. Ah, pode ser que o outro vai salvar, mas tudo bem. Mas eu sempre pensava, mas será que eu tenho que morrer no meio de 300 pessoas? Eu pensava, né? Será que é a minha hora? Primeira viagem de avião, eu já vou cair. Mas eu sempre pensei o positivo. Sempre pensei o positivo. Então, quando as pessoas vão embarcar num avião, elas têm que ter fé no profissional, que é o piloto. Isso é fé. Se a pessoa vai pegar um táxi e vai daqui a Caxias, ela vai ter que ter fé no motorista, que é um profissional do volante. Se nós não tivermos fé no motorista, bom, eu vou procurar um outro cara, um outro taxista. Então aí existe um exemplo bastante grande do que é ter fé. Porque a fé, ela não é só aquela fé irracional, de pensar em Jesus, de pensar em Deus, rezar, rezar, rezar, rezar, rezar, rezar, rezar. Bom, nós temos que ter fé nas pessoas, que são os profissionais que às vezes nos conduzem, na terra, no ar, ou no mar, que eu também já andei de navio. Então tinha que ter fé naquela tripulação do navio para que ele não acontecesse, que nem acontecesse lá com o Titanic. A coisa é assim. Então isso é fé. Agora vamos partir para o poder da fé. O poder da fé é quando a gente precisa realmente de algo, por exemplo, que nós temos que passar, que eu também já passei, por essa situação, eu tive 3 vezes cálculo renal. 3 vezes cálculo renal. É a pior dor que pode existir depois de uma mulher parir um filho. Cálculo renal é uma dor que não tem outra igual. O cálculo renal, tu te dobra, tu cai e ninguém te ajunta. Ou eles te ajuntam, tem que ser em 2, 3. Mas eu tinha um médico que eu tinha fé nele. E quando ele veio me atender, eu já estava medicado, ele disse assim, fica tranquilo que isso aí é coisa de criança. Isso aí é um serviço de 15 minutos no bloco cirúrgico e tu já vai estar livre do teu cálculo, a tal de pedra no rim, se vocês querem saber, vulgarmente chamando. E realmente, foi 15, 20 minutos, no máximo, acho que foi meia hora, eu já estava no quarto, me recuperando. Nem UTI não precisou. E eu passei por isso aí 3 vezes. Na segunda vez, eu chamei ele. Ele veio prontamente e disse, aconteceu no outro rim. Aí quando aconteceu a terceira vez, ele disse, tu vai ter que parar com isso. Diz ele assim, tu tem que comer. Tu vai ter que pegar, parar de tomar leite e todos os derivados e tomar 2 litros de água por dia. para tu não ter mais esse problema aqui. Eu tive fé nele, e eu não tive mais problema. Vocês imaginaram agora, vocês sabem o que é a fé? É o poder da fé. Existe uma estatística, em dois minutinhos aqui eu quero terminar, de que as pessoas que têm fé, que rezam para Jesus, que rezam para Deus, e que vão passar por uma cirurgia bastante complicada, que não é que nem um cálculo renal. Cálculo renal não é nada. Às vezes uma cirurgia que vai durar 7, 8, 10, 12 horas, e eles têm fé, não só no médico, mas eles têm fé em algo superior. Essas pessoas, elas têm uma ajuda espiritual enorme, gente. Uma ajuda espiritual enorme. E o médico não está sozinho. O médico está acompanhado com uma equipe espiritual, porque aquela pessoa tem fé. E essa pessoa, ela melhora, ela sai da sala de cirurgia, vai para a UTI, em questão de dois, três dias ela sai da UTI, vai para o quarto, quatro, cinco dias ela está em casa. Isso é estatística, gente. Vocês sabem que o nosso mundo, todo ele é mesurável. Existe estatística para tudo. Existe estatística para tudo. Para tudo tem estatística. E existe estatística também para isso. Para quem tem fé, para quem ora antes de uma cirurgia complicada, e para quem não tem fé, para quem não ora. A recuperação é muito mais lenta, os riscos de desencarne são maiores, e as sequelas são maiores. Então, quando ontem eu vi o tema da palestra, o poder da fé, aí eu falei com a minha mulher, ela disse assim, olha, eu escutei alguma coisa sobre uma palestra, não sei o que, ela começou a me falar sobre o que era o poder da fé. Aquilo que ela me falou, eu assimilei e disse assim, é aquilo que eu vou colocar no sábado de tarde. Então o poder da fé é isso, gente. É nós temos fé nas pessoas e temos fé em Jesus Cristo, nosso irmão maior, e em Deus. Acreditar, confiar, se entregar. Essa é a palavra. Ter fé é se entregar totalmente a essa questão. Então fica aqui, eu procuro sempre deixar aqui uma pequena proposta de reflexão. Quando nós temos alguma dificuldade, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, onde que nós colocamos a nossa fé? Nós temos fé em algo? Nós depositamos a nossa fé em alguma coisa? Nós depositamos a nossa fé em nós próprios? Muito obrigado.